Daqui a pouco Jesus vai voltar. Virá me buscar pra me levar no seu onde foi preparar lugar pra mim, pra que onde está eu também esteja eternamente. Daqui a pouco Jesus vai voltar. Vem me buscar pra me levar no seu daqui a pouco Jesus vai voltar. Vem me buscar pra me levar no seu toda minha aflição vai acabar. Minha alegria já vai chegar. Mergulhada na glória do meu Senhor, alegre estarei por toda a eternidade. Só falta pouco. Daqui a pouco Jesus vai voltar. Virá me buscar. Vem me buscar pra me levar no seu. Oh, daqui a pouco. Daqui a pouco Jesus vai voltar. Vem me buscar pra me levar no seu. Por isso eu sou firme na palavra, para não perder tão grande glória. Eu sou esperta. Daqui a pouco Jesus vai voltar. Vem me buscar pra me levar no seu. Oh, daqui a pouco. Daqui a pouco Jesus vai voltar. Meu Jesus virá. Vem me buscar pra me levar no seu. Nas aflições permaneça firme. Não abra mão do que ganhaste. Todo mundo junto não se compara com o que ganhaste. Em Jesus Cristo esteja firme. Daqui a pouco Jesus vai voltar. Jesus virá. Vem me buscar pra me levar no seu. Daqui a pouco. Daqui a pouco Jesus vai voltar. Com meu Jesus. Vem me buscar pra me levar no seu.